as palmas. Valeu. Ter vencido o medo de não ser, ver o meu temor desaparecer e me ver fazendo do impossível. O meu desafio foi acreditar quando me chamou pra andar sobre o mar. Sem pensar de novo eu me entreguei e caminhei. E o verdadeiro amor lançou fora o medo. Pra não se saber ver os dias. Só há um caminho Só há um caminho, só uma verdade. E a resposta pra vida é Cristo. Pra quem anda sozinho e não conhece a verdade, a resposta pra isso é Cristo. Só Ele é Deus, o resto é mal. Não existe mal que possa resistir. Só Ele é Deus e não há outro igual. É sobrenatural o que Ele fez em mim. Ele é a luz em meio às trevas, paz em meio à guerra, força na fraqueza, dor e forte poder. Eu sei que seus anjos estão ao meu redor. transando agora. Vem comigo pela fé. Agora com as palmas aqui, ó. Pela fé eu creio, pela fé eu vivo, pela fé eu sei que pela fé eu vou vencer. Pela fé eu creio, pela fé eu vivo, pela fé eu sei que pela fé. Eu quero ouvir você. teus planos, mas aceito. Eu não conheço os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. Sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar. House. sempre o que é melhor pra mim, é o que eu quero. Deus sabe exatamente o que eu preciso. Nem sempre o que eu preciso é que eu mereço. Deus sabe exatamente o que eu preciso. Não consigo explicar e nem compreender. Um amor tão grande assim cabe dentro de mim. Não consigo entender. Sabe exatamente o que eu preciso. Não, não. Nem sempre o que eu preciso é o que eu mereço. Eu sabe exatamente o que eu preciso. Não consigo explicar e nem compreender. Um amor tão grande assim dentro de mim, eu não consigo entender. Ele sabe o que eu preciso, nem preciso dizer. Ele me conhece assim, sabe tudo de mim. Até o que eu não sei dizer. Senhoras e senhores, Edmond. Eli Soares. O barco não vai naufragar. Pois quem está comigo é o dono desse mar. Quando falta força em mim, encontro esperança em ti. Meu barco não vai naufragar, pois quem está comigo é o dono desse mar. Esperança em si, meu barco não vai naufragar, pois quem está comigo é o dono desse mar. Quando falta força em mim, encontro esperança em si, meu barco não vai naufragar, pois quem está comigo é o dono. Presença não me acompanhar, não me deixe aqui. Se tua presença é o meu lugar, de que vale ter sucesso? Do que adianta todo mérito? Se o Senhor não estiver, é que eu não sei andar sozinho. Não abro mão, não negocio a tua presença em mim. A tua presença em mim, não me deixe ir. Sem me acompanhar, não me deixa aqui. Fica comigo. De que vale ter sucesso? Do que adianta todo mérito? Se o Senhor não estiver, é que eu não sei sozinho. Não abro mão, não negocio a tua presença em mim. A tua presença em mim, não me deixe ir sem me acompanhar. pra cima da cabeça agora. Cima e vai, joga! Segura esse crente aí, vai. Segura a mãozinha dele, segura a mão. Segura a mão dele, pode segurar. Fala pra ele, já viu crente voar? Fala, já viu crente voar, meu irmão? O Palácio das Artes hoje vai voar nas asas do Espírito Santo de Deus. Atenção! Se tem crente comigo, segura na mão dele e fala, prepara pra voar, abençoado. Ei! você crê nisso, faz barulho direito aí, vai. Reconheça o que eu não posso, ele pode. lá fora não importa. Já fechei a janela pra rua pra gente ficar à vontade. Já preparei a mesa, fiz a sua comida preferida pra gente cear. Mas não fica só de visita, faz morada, ó Pai. Tudo o que sou é teu, vem habitar. Entra e não sai mais, faz do meu coração a sua sala de estar. Eu abro a porta, seja bem-vindo, pode entrar. A casa é sua, tira as sandálias, deita no sofá. Lá fora não importa, já fechei a janela pra rua pra gente ficar à vontade. Já preparei a mesa, fiz a sua comida preferida pra gente cear. Mas não fica só de visita, faz morada, Pai. Tudo o que sou é teu, vem habitar. Entra e não sai mais, faz do meu coração a sua sala de estar. Faz morada, ó Pai, tudo o que sou é teu, vem habitar. Entra e não sai mais, faz do meu coração a sua sala de estar. Uma salva de palmas, gente. Essa é a minha família. pode fazer. Ele é quem pode, ele é quem faz. Joga a mão pra cima e diz qual é o nome dele. G. Seu nome é, seu nome é G. Seu nome é, seu nome é G. Por causa do nome dele, faz barulho, faz barulho, faz barulho.